Bom dia. Eu sou o Cacique, é uma transmissão. Eu sou liderança, eu tenho que ir na festa agora, né? E o Cacique está o dia para cima. E acho que o Cacique da Nela, nosso coordenador aqui, o amigo, já falou muito bem nessa parte, né? Da política hoje, né? Que está interferindo no nosso modo de vida, né? Estamos sofrendo uma opressão hoje do governo, mas a gente fala que não é só nesse governo, hoje já vem vindo, né? Há muito tempo, onde eles estão vindo cada vez diminuindo mais o nosso território, querendo diminuir mais a nossa população, né? Está tendo, através de incentivo desse governo atual, muita invasão de terra. Gosto de falar nessa parte, a gente está tendo uma opressão hoje de ruralista, dos fazendeiros, que viveram nas terras, então que está sofrendo muito, né? É um momento que a gente estamos preocupados, né? Pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Então hoje nós estamos aqui, aí pessoas que não conhecem, passa aqui, pô, o mundo está feliz. Tá cantando. Só que isso aí pra nós é uma reza, né? É um cântico para Nhanderu, que é o nosso pai, escutar o nosso lamento, o nosso sentimento de que a gente está tendo hoje, né? Eu fico triste, né? Onde a gente poderia estar na nossa aldeia hoje, na rede, comendo peixe, cuidando do nosso território, mas hoje a gente está aqui lutando, né? Pelo que já é nosso, que como o Ando falou, que é a nossa terra, né? Hoje não tem como a gente viver igual a 521 anos atrás, né? Hoje a gente tem que se adequar naquilo que hoje está atual, né? Que é o nosso momento. Eu não gosto de generalizar, né? Como o Ando falou, nós temos muitos parceiros não indígenas hoje na causa. Mas, através das urnas, metade do Brasil mostrou seu verdadeiro eu. Que é racista, que é homofóbico, que não gosta de índio, não gosta de negro, não gosta de caiçara. Hoje esse presidente está aí na frente, e todo momento da política que ele estava pedindo volta, ele falava disso. Eu não gosto de negro, não gosto de índio, não gosto de LGBT, não gosto de nada, então o brasileiro mostrou ser verdadeiro eu. Eu fico triste. Porque aí o ano que vem o deputado chega, dá abraço no índio, bate nas costas do índio. Depois esquece. Agora ele falou, não cria lei pra ajudar nós, indígenas. Pra ajudar os negros, pra ajudar os pais caras. Então, no momento atual, hoje é de tristeza, né? Porque eu tenho uma filha que vai fazer 2 anos, tenho uma filha que tem 7 anos, eu não sei o futuro de amanhã. Eles vão ter terra para viver, eles vão ter um rio para pescar, eles vão ter uma mata para conhecer as ervas medicinais. Então, para mim, hoje é um momento de tristeza, né? Não estamos aqui para comemorar, não estamos aqui para ficar cantando. É música do homem branco, a gente está aqui hoje para rezar, para pedir para Nhanderu Tupã, para abençoar, para colocar na cabeça dos ministros, para colocar na cabeça dos senadores que dá esse retorno para a gente, né? Hoje o pessoal está aí fechando as rodovias do Bolsonaro, igual o Anildo falou, o que eles estão protestando aí, sendo que a gasolina está R$7,00, sendo que o óleo diesel está chegando já R$4,00. Eles pararam o Brasil quando o diesel estava R$2,40. Hoje eles estão aí, ó, batendo palma para o presidente, o óleo diesel está quase R$5,00 também. Então eu não entendo, né? Então, para mim é um momento muito de tristeza pelo momento atual desse governo e do que a gente está passando. É isso que eu quero saber. Não fala. Obrigado.